A Mosca, um programa de Alexandre Pinto, em direto a partir da Rádio Lisboa. Olá, muito boa noite, sejam bem-vindos a mais uma emissão da Mosca. Meu nome é Alexandre Pinto, estão a ouvir em direto e em exclusivo para a Rádio Lisboa e daqui a dois meses ou três em podcast, nas nossas várias plataformas. Como estão? Espero que tenham tido uma ótima semana. A nossa foi boa, mas com pouquíssimo tempo para preparar a emissão e, portanto, hoje vamos ter muita coisa que fomos pescar agora e, enfim, coisas que já queríamos passar há algum tempo. E é isto, vamos ficar com Sofia Kennedy a abrir a emissão, com a música Being Special, é do seu disco homónimo, não tenho certeza se é o disco de estreia, talvez seja. Ela é americana e emigrou para a Alemanha, e é isto que eu sei sobre ela. Editou o disco numa editora qualquer, que acho que editava mais techno e coisas desse género, que não é de todo o seu registro, e vai ser interessante. A música chama-se, como disse, Being Special, é sobre ser especial. Como somos todos no fundo, sobretudo as pessoas que estão a ouvir a Mosca à meia-noite, porque, convenhamos, há coisas mais interessantes para fazer uma sexta-feira. Mas muito obrigado por estarem desse lado. Este programa também existe por vossa causa. Senão eu ia falar para ninguém, isso era extremamente desagradável. Ficamos com Being Special. Até já. They're walking towards you underneath a tilted over tree. In a nutshell, you're too fine. You have been there for a while now, so I'll keep that place in mind. All the people on the train are tired, seem to have a busy day. Being busy makes you pretty, at least that's what the doctors say. Times before, fell from upstairs to the bottom of the door. Being lonely makes you special, but being special makes you lonely too. Said the girl on the television news. I was wondering, is she talking about me? Música de Sofia Kennedy num disco que eu, entretanto, não fui confirmar se é o de estreia ou não. Talvez seja, é possível que sim. Chama-se Sofia Kennedy, não há muito por onde enganar. E a música tem o nome de Being Special. Tem ótimas canções e espero que tenham gostado. Foi assim que abrimos o nosso programa de hoje, tirando um pequeno momento em que citamos a Carly Rae Jepsen, que não merecia ter sido calada pela, enfim, pela mosca. Parece que é música nova, mas não vou passar aqui. Vamos ficar agora com Nova de Mount Kimby, que é um projeto de eletrónica. E antes de passar isto, se calhar ainda vou recuperar algo que eles fizeram há uns anos. Tenho perfeita noção que foram um dos grupos que eu ouvi quando comecei assim a interessar-me mais por música. E curiosamente é um grupo de eletrónica, coisa que por aqui não passa muitas vezes. mas o seu disco de 2010, Crooks and Lovers, é uma coisa impressionante. É muito, muito bom. E misturou eletrónica com alguns sons mais aleatórios. Isto foi na altura em que surgiu também James Blake e falava-se no pós-dubstep, que imagino que não tenha muito a ver com isto, mas fica uma dica para o tipo de terrenos que eu andava a tentar calcorrear. Lançaram um disco novo, chama-se Love What Survives. Eu não tenho acompanhado a carreira deles, mas esta é uma colaboração com Mika Shu, é o nome artístico da compositora Mika Levy, que faz coisas bastante interessantes, nomeadamente o seu projeto Mika Shu and the Shapes. E achei que pudesse ser giro ficarmos com esta colaboração. Chama-se Merlin. E com ela ficamos. Agora, a vez de termos ouvido Mount Kimby em colaboração com Mika Shu, o disco Love What Survives, tudo isto do ano de 2017, uma ótima forma de começar este programa. Na verdade, não vamos ouvir o jingle outra vez, mas para quem chegou agora, o meu nome é Alexandre Pinto, estão a ouvir a Mosca. Eu reparei que nós não somos muito inclusivos para as pessoas que chegam a meio. Não é obrigatório estarem aqui desde a meia-noite, se bem que já perderam duas músicas, mas sejam bem-vindos, só chegaram agora. E vamos passar a outras coisas esta semana. Aliás, não sei se vamos passar a outras coisas, porque queria primeiro fazer isto. São ainda os Mount Kimby. Hoje vamos ter coisas bastante distintas umas das outras. Deixamos por agora a música pop e vamos passar a Sun Ra, de um dos discos que tenho aqui, que vai servir de propedêutico a outro que vamos ouvir mais à frente, de Eric Dolphy. Mas ficamos agora, este creio que é de 61, chama-se The Futuristic Sounds of Sun Ra, e se não estou em erro é também dos primeiros da discografia do grupo. E vamos ouvir Of Sounds and Something Else. Depois vamos ter um bocadinho de jazz. Está com um som um bocado estranho. Se calhar estou com algum problema aqui no meu... Enfim. Vamos ouvir o Sun Ra, ver se não dá problemas. E depois temos mais jazz. E é isto que eu vos posso prometer para os próximos minutos. Espero que gostem e fiquem desse lado. Eu volto já a seguir. Ficamos em melhor companhia do que comigo, que é com o Sun Ra. Até já. Ouvintes incautos, ouvimos Sun Ra. Este é o disco The Futuristic Sounds of Sun Ra, e ouvimos a canção específica Of Sounds and Something Else. Enquanto não seguimos para a próxima, que vai ser um pouco mais comprida, quero apenas alertar que a Mosca tem uma comunidade incrível, muito ativa, muito entusiasmante, de ouvintes que se juntam regularmente para ouvir a emissão à sexta-feira. Isto acontece digitalmente porque estamos todos separados uns dos outros. Se quiserem juntar a nós, basta mandar mensagem para a página que nós tratamos disso. Ou então, enfim, daqui a 10 minutos vamos deixar um convite para o nosso vasto auditório no Facebook. Temos também o Cine Clube, que está em fase experimental. Esta semana já tivemos alguns filmes para ver. Um do chileno Jodorowsky, outro de Paul and Pressburger, que é uma parceria britânica, penso eu. E falta um turco, cujo nome me esqueceu. Portanto, a ideia é vermos alguns filmes. Se quiserem juntar-se a nós, enfim, o processo é o mesmo. Basta mandarem mensagem ou nos próximos 10 minutos. Isso de certo vai acontecer. Bom, passamos para o jazz que interessa hoje. Vamos ouvir um disco icónico. Isto está a funcionar mesmo bem em fundo. estamos ainda a ouvir Sunra, se estiverem interessados. Mas o disco que vamos ouvir agora é de Eric Dolphy, que lidera este grupo. Ele tocou com vários enormes do jazz, alguns mais experimentais, como por exemplo Ornette Coleman. E este disco é possivelmente o seu mais mediático, mais conceituado. Chama-se Out for Lunch e tem apenas 5 faixas, algumas mais compridas que outras. A mais curta tem 6 minutos. Vamos ouvir a terceira, Gazzeloni. Aqui, enfim, divirtam-se. Não tenho muito mais a dizer. Não percebo nada disto, não faço ideia do que vamos ouvir. Mas não é jazz canónico, não é o jazz propriamente fácil. Mas ainda assim é um jazz muito divertido. E acho que vamos passar uns bons momentos com este Out for Lunch. A canção específica chama-se Gazzeloni. Eu volto já a seguir. Thank you. que maravilha esta música de Eric Dolphy. Enfim, não apenas de Eric Dolphy, porque mais gente tocou com ele, mas calhar isto era tudo composto por ele, não faço ideia. O disco que chama-se Out for Lunch é de 64. Bom, isto podia correr melhor, não é? É um disco que me tem acompanhado nesta última semana, nos meus limitados conhecimentos de jazz, e como não percebo grande coisa, ouvindo, por exemplo, Coltrane, quando há aqueles momentos em que ele se liberta, há muito jazz que segue exclusivamente por aí, por momentos de libertação de estruturas, e este disco de Eric Dolphy falo sem ser de uma forma demasiado abrasiva ou demasiado desprendida de uma estrutura, e acho isso interessante. Ouvimos a terceira faixa, de nome Gazzelloni, e é isto. O disco afinal é de 64, basicamente tudo isto para poupar algum tempo. Vamos seguir agora com música portuguesa, não no mesmo registro, mas ainda assim uma coisa não canónica, não necessariamente música pop, e acho que vamos ficar nesta toada até o final da emissão, portanto hoje foi mais cedo do que o habitual. Vamos ficar com uma colaboração entre Nuno Canavarro e Carlos Maria Trindade. São dois músicos, um mais conhecido que o outro, nomeadamente Carlos Maria Trindade. Ele fez parte dos Madre Deus, dos Heróis do Mar, esteve também no Corpo Diplomático, são projetos de música. Os Corpo Diplomático são menos conhecidos, os outros são, enfim, são mais conhecidos. E Nuno Canavarro é autor de um disco que é uma pequena preciosidade pela internet fora, enfim, em blogs e coisas desse género. É o seu disco Plux Cuba, que penso que foi reeditado ou vai ser reeditado, ou já foi, enfim, não sei. Mas é um ótimo disco, já passou aqui algumas vezes, podemos ouvi-lo se calhar ainda hoje. Esteve também envolvido num projeto de pop, os Street Kids, que eu não conheço, mas vi na Wikipédia, e não sei. Mas esta colaboração entre Nuno Canavarro e Carlos Maria Trindade tem o nome de Mr. Bologalo, é o nome do disco. Parece que a primeira parte foi composta por Carlos Maria e a segunda por Nuno Canavarro. Penso que eles interpretam ambos ao longo de todo o disco, mas, enfim, por uma questão de diversidade, acho que vamos ouvir uma faixa de cada um dos lados. Ficamos agora primeiro com Guiar, e é da primeira parte, que será então da autoria de Carlos Maria Trindade, e depois ficamos com uma da segunda parte, da autoria de Nuno Canavarro. Por enquanto, ficamos com Guiar, estamos ainda antes da meia hora do programa e já passamos por tanta coisa, portanto hoje está a correr bem. Muito obrigado por estarem desse lado, espero que se estejam a divertir. Enfim, se não estiverem, vão ler um livro ou qualquer coisa e voltem mais tarde, vai daqui a 20 minutos. De resto, para quem nos ouve em direto, se forem agora ao nosso Facebook e estiverem interessados, têm o link para se juntarem a nós. Para quem ouve em podcast, mandem mensagem que nós arranjamos isso. Thank you. primeira música que ouvimos desta colaboração chama-se Guiar, Nuno Canavarro e Carlos Maria Trindade, esta supostamente composta pelo último, e agora composta por Nuno Canavarro, ainda do mesmo disco, Mr. Walogalo, chama-se Ailux, é uma das últimas do disco. E um pequeno à parte, o disco começa com uma citação direta do filme Network, de Sidney Lumet, que é um ótimo filme, e se calhar uma possível sugestão para o nosso arcaico cineclube. Ficamos com Ailux. Foi a última faixa que ouvimos deste disco, Mr. Walogalo, a colaboração de Nuno Canavarro e Carlos Maria Trindade. Temos ainda algum tempo, não estamos atrasados, portanto, acho que podemos passar pelo que se cuba. Já passou aqui uma vez, mas não foi numa daquelas emissões gravadas com o auxílio do Google Tradutor, se calhar passou um pouco despercebido. Este é de única autoria de Nuno Canavarro, o disco é de 94, se não estou em erro, portanto, bem, que aparece-me 98, portanto, se calhar será isso. Portanto, é posterior a esta colaboração com Carlos Maria Trindade, mas este é de facto o disco que põe Nuno Canavarro a circular pela internet fora, e é uma das pequenas pérolas que nós temos que estão, enfim, se calhar um pouco maltratada. Tenho ideia que não foi reeditado, mas vou confirmar isso agora e já vos dou a informação precisa. Ficamos com o Fundo Escuro de Alci. Este disco tem, para terem uma ideia, tem 15 faixas e apenas 39 minutos. Ficamos com esta e depois seguimos em direção ao Porto, à Porto Calling. Porto Calling. A melhor loja de vinil do país. No Porto. Do jazz ao punk, do rock ao pop. Porto Calling. A loja de vinil do Porto. Cá estamos, enfim, recorrentemente bons momentos dos nossos programas é quando falamos da Porto Calling, a melhor loja de vinil do país. A Porto Calling é uma loja que está assediada no Porto, na Rua da Conceição. Está especializada nos géneros do rock, do pop, do jazz, do blues, do funk, do disco, do soul, do reggae, do dub, do ska. E mais ainda, em rocksteady, roots, hard, metal, punk, industrial e goth. A Porto Calling é a loja do Pedro. O Pedro tem-nos dado uma enorme ajuda ao longo do último ano, ano e meio, dois anos. Traz-nos ótimas recomendações e hoje vamos ouvir mais uma delas. Acho que é a última que tenho, da última remessa que trouxe de lá, portanto tenho que voltar à loja em breve. E vamos ouvir uma banda de rock para o ano. Mas são uma banda da década de 60 e que, pelo menos a internet descreve em termos gerais como proto-punk. Estamos a ouvir já em fundo Come On, Ven Aqui. Da compilação Demolition, da Complete Recordings, que eu acho que o Pedro tem este mesmíssimo disco em loja, mas não posso confirmar. As recomendações que ele me dá são coisas que fazem parte do seu imaginário musical, discos que ele recebe. A Porto Calling tem basicamente tudo o que de relevante sai, no mainstream do alternativo, coisas que a Pitchfork, por exemplo, cobre, e ainda algum hip-hop que vai recebendo, mas também coisas que só ele é que se lembraria de encomendar já nos deu a conhecer coisas extraordinárias. Vamos ficar com o Lost Psychos, vamos escolher uma outra música. Eu tinha ouvido aqui duas que achei ótimas, vamos ficar com Ana. E depois seguimos rumo a coisas meio experimentais e ainda outros trunfos que tenho aqui na manga. Por enquanto, ficamos com os Psychos, grupo peruano de rock, com Ana. Isto não costuma acontecer, mas eu acho que nós vamos ouvir outra música destes Lost Psychos. Ouvimos Ana, e este refrão fez-me lembrar uma música qualquer, mas eu não tenho presente qual. Não sei se é os Beatles ou os Beach Boys, mas isto faz-me lembrar alguma coisa. Vamos ficar com uma outra, quanto mais não seja para tirar as dúvidas. E vamos ouvir Demolition, ainda da mesma compilação, chama-se Demolition, The Complete Recordings, e imagino que seja uma espécie de antologia do trabalho dos Lost Psychos. Tá Echemos abajo la estación de tren, echemos abajo la estación de tren, echemos abajo la estación de tren, demoler, demoler, demoler, demoler, echemos abajo la estación de tren, demoler, demoler la estación de tren, demoler, demoler la estación de tren. Ta ta ta ta ta ta ta ta ya ya ya, no gusta volar estaciones de tren. Bom, eu já descobri o novo jingle da Mosca quando deixar de ser este último. Que maravilha que nós acabamos de ouvir, foram os Lost Cycles, grupo de rock peruano. Foi a recomendação do Porto Calling, muito obrigado, Pedro. O disco chama-se Demolition, The Complete Recordings, foi lançado em 2010. É uma espécie de antologia do trabalho dos Lost Cycles. Eu tenho quase certeza que o podem encontrar na Porto Calling. O site está em portocalling.com, que é muito útil para consultarem o catálogo se não forem do Porto, se não quiserem visitar a loja, que eu acho que é um tremendo erro. Se não puderem, melhor dizendo, visitar a loja, podem ir a portocalling.com, tem lá o catálogo na íntegra, e de certeza que vão encontrar alguma coisa que gostem, depois liguem ao Pedro e, enfim, resolvem isso com ele. E pronto, e foi isto. Vamos passar agora, temos ainda alguns minutos, vamos passar à parte mais experimental do programa. Há uma série de coisas que quero passar hoje. Enfim, dois grandes temas. Este serve como introdução ao que vamos ouvir a seguir. É a Lizzie Crampton. É uma artista que faz coisas experimentais. E é tudo isto que eu sei. Não vos consigo definir ao certo o que é que ela faz. Já ouvi coisas bastante distintas dela. Coisas mais compridas que nos fazem lembrar, não necessariamente um noise muito abrasivo, mas colagens sonoras que não fazem muito sentido e por isso são desconfortáveis. Mas este é um trabalho de 2016 que eu acho que é bem mais musical. Chama-se Lizzie Crampton Presents Demon City, e é de 2016, e são colaborações dela com vários músicos. Um deles já passou por aqui há pouco tempo, o Chino Amobi. Ouvimos o novo trabalho dele de 2017, e agora vamos ficar com Red Eyes, que é uma colaboração com Lexi. E depois disto vamos ouvir um EP que, pelo menos estes últimos dois dias, rebentou imenso na internet. Ou melhor, usando um termo que parece que também está na moda, arrasou. Ficamos agora com Red Eyes e Lizzie Crampton, em colaboração com Lexi. Thank you. Ficamos com a música de Alicia Crampton e eu talvez ainda consiga apanhar outro trabalho dela para percebermos mais ou menos o que é que ela costuma fazer, ou pelo menos da forma como eu a conheci. Porque isto é um trabalho mais musical, mais dançável, e a sua música não opera necessariamente por aqui. Estou agora a ouvir, estou com vocês, enfim, o seu trabalho American Drift de 2015, que é o seu trabalho de estreia. Bom, eu se calhar vou fazer uma pequena adaptação aos planos para hoje, e ficamos mais algum tempo neste tema, porque acho que o EP que vamos ouvir a seguir é uma coisa mesmo especial. Alicia Crampton. Enfim, como alguns dos artistas que passam por aqui com alguma regularidade, usam a sua música não apenas como um objeto musical que se justifica a si próprio, mas também como parte de uma postura artística ou de um diálogo político. E Alicia Crampton faz isso também. Com temas que tocam no ser feminino, nos artistas queer, enfim, com posturas de sexualidade, mas não tenho certeza se ela adota também essa postura. Mas são enfim, artistas que estão, por exemplo, muito ligados a uma certa ideia da música, e alguns sites que eu frequento, enfim, de crítica musical, incidem muito sobre estes artistas e não os costumo passar por aqui. Ora, vamos ouvir agora, não necessariamente em relação a estes temas todos, mas só para vos dar a ideia de que Alicia Crampton faz de facto muita coisa e que podemos ouvir a sua música complementando-a com algumas das suas entrevistas e que nos permitem perceber, enfim, qual é o propósito disto tudo. Basta pensarmos, por exemplo, que é uma mulher a fazer música. Isso já, enfim, já justifica uma série de posturas que, enfim, que trazem alguma relevância à discussão. E ficamos agora com a Misa, que é uma artista que faz uma coisa também interessante. Lançou o disco novo em 2017. Penso que também é o seu de estreia. Chama-se Fantasy. Vamos ficar com Spectrum. E depois seguimos para mais coisas. The sky was green. I believed those things. I believed those things. In the spaces where mothers can't see, 'cause I believe those things. I believe those things. Stay with me, babe. Bina. The sky could be yellow. I believe those things. Estamos a aproximar-nos do final da emissão e agora com a música de Misa, o disco Fantasy. Ainda em relação a Elijah Crampton, recuperei uma citação dela que põe as coisas em perspectiva. E eu basicamente cavei o meu próprio buraco, porque não precisava ter falado nisto, porque é um caso que eu não consigo defender, mas ela diz: I stand for an unprecedented history of musicians and writers of color, female authors, queer artists. I stand for these histories coiled at even horizon, on the brink of new universe of total disintegration, braided with nothingness. E tudo isto para dizer que é de facto uma música que está imbuída de um espírito interventivo e político, e que, enfim, nesta época do digital em que temos acesso a vários pontos de vista, a várias opiniões e a várias narrativas, esta é uma que não nos chega necessariamente da melhor forma. E tendo em conta que estão a fazer coisas muito interessantes a nível musical, faz também algum sentido que consigamos trazer também os seus pontos de vista e as suas ideias extramusicais, e que em alguns casos as próprias ideias estão dentro da música, e isso se torna se calhar ainda mais interessante. Enfim, conseguirmos fazer um resumo de tudo isso neste programa não é o meu propósito, mas sei que era de certa forma indispensável. De resto, eu acho que há publicações online que estão a fazer este trabalho de uma forma ótima e a fazer-nos chegar a esses artistas, nomeadamente a Quietus e a Tiny Mixtapes, que são de resto bastiões para este programa, e muito, muito do que nós ouvimos acaba por vir também daí. Estou a revelar os meus segredos, não valia a pena, mas enfim. Para terminar, vamos ficar com o que seria o ponto alto desta fase final, mas parece que não vamos ter assim muito tempo para entrar neste trabalho. Chama-se Tommy, é um EP da autoria de Klein, e foi um trabalho do qual se falou muito nestes últimos dias. Vamos ficar apenas com uma música, chama-se Prologue, que é um... Enfim, isto é uma espécie de ensaio sonoro. Vamos notar que é uma colagem de várias coisas, não necessariamente musicais, embora, enfim, muito se poderia dizer sobre isto, se calhar depois no blog escrevo mais algumas coisas. Não se esqueçam que temos o blog em ocuprofago.wordpress.com, temos o Facebook também em facebook.com/amoscadarrumo. Eu volto para a semana, à mesma hora. Atualizei hoje o podcast, podem ouvi-lo. E também com uma conversa que tive por e-mail com o João Nada, que ouvimos há cerca de um ou dois meses. E é isto. Vamos ficar com o prólogo da música de Klein. Até já. Terminamos assim esta emissão. Se estão a ouvir isto é porque ficaram até o final do podcast, isso é bom. Muito obrigado por estarem desse lado. Hoje a emissão foi um pouco mais caótica do que o habitual, não tínhamos nada preparado, mas deu para tirar algumas coisas que tínhamos aqui guardadas para passar. Este último foi Klein, o EP Tommy. E ficamos com a primeira música. Se gostaram, isto é uma espécie de arquitetura sonora muito pessoal, que pode ser também complementado com algumas entrevistas da própria Klein. Ela é uma artista nigeriana e isso também faz parte do seu discurso artístico. Acontece o mesmo, por exemplo, com Dean Blunt, que faz música que é interessante por si só, mas depois notamos nas entrevistas e em alguma da sua postura que passa para fora, mesmo fora desse contexto de conversa, que há de facto alguns motivos bastante políticos por trás do que ele faz, e não há problema nenhum com isso. A arte pode ser também uma forma de expressão política, não tem necessariamente que ser, mas pode. E, enfim, se acham isso interessante, deixo-vos essas dicas. De resto, se quiserem juntar-se a nós, ao nosso ainda muito experimental e pequenino cineclube, mandem mensagem. Ou se quiserem juntar-se também à nossa comunidade, nós ouvimos o programa sempre todos juntos a esta hora. Se quiserem fazer parte disso, não se esqueçam, basta mandar uma mensagem e tratamos disso o mais rápido possível. De resto, muito obrigado por estarem desse lado. É sempre um gosto fazer este programa e tenho que agradecer também a todos os ouvintes que despendem algum do seu tempo, enfim, ouvir coisas que não correm necessariamente bem. Bom, até uma próxima. Fiquem bem, tenham uma ótima semana.